Detectando na retaguarda. Gente, seu plano foi modificado agora aos 35, prossegue profissional do 97, aguardando autorização para pouso. Para informação, eu tenho Brazuaco 9 Lima ingressando na pista, taxiando até o PAD 4. Gente, Juliette, tá chato. Whisky, complete a aproximação, chama a torre no 895. Completar, deve chamar a torre 1895, obrigado. Obrigado, por gentileza. Canem 6143, desce para 2000 pés. Correção desça para 2000 pés. QNH 1014. Perfeito, 6142. Prossiga. Mantenha a posição, vou chamar a infra-aero para fiscalização. Torre Residente Vitor Charles está na final do ano 7, de base para a final do ano 7. Confirme-se, ela vai acertar uma 360 aí. Negativa, precisa se encontrar se livre para sair de final do ano 7, reporte na curta final, Juliette Vitor Charles. Quem reportará na curta do ano 7, Juliette Vitor Charles? É com você, obrigada, até a próxima. Voador, o gol no 645, Juliette Suíça, passando Serra Vitor 366. Gol no 645, continue a aproximação, reporte marcador externo, baixado travado. Contar no externo, 645. Sigo 495, prossegue então com segurança, por a critério do comandante, me chame no ponto de espera quando pronto. Final no 7, baixo travado de leite, Vitor Charles. Direto, Vitor Charles, livre 6197, venta de 17 aerográfico com 10 notas. Tá. Oxanem 6143, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 6143. Et Vitor Charlie no solo aos 38, confirme pátio. Na frequência livre. Pro seu também. Passando o fixo final, baixou e travou, é o gol no 645. Gol no 645, baixou e travou. Gol no 645, contato visual, livre pouso na 10, venta de 170 graus com 10 nós. Livre pouso na 10, chegou no 645. Go 1869, airborne S39, contact approach 120, decimal 8. Salvador Departure, 120, decimal 8, go 1869, good day. Salvador Departure, control, good evening, go 1869, passing 2800. 1869. Radar contact at departure, climb to flight level 360, arbor departure. Flight level 360, go 1869. Abre o zoom, 1432. Oxané 6143, complete aproximação, chamo torre no 895, por favor. 295, obrigado. Negativo, mantenha a posição em aguardo. Boa noite, Oceania 6143, 2 milhas do estado. Oceania 6143, muito boa noite, continue a aproximação, aguardo a autorização para pouso. Guarda 6143, Oceania. No 5, porém a aeronave que prossegue já passou o marcador externo por questões de segurança do procedimento do aeródromo, mantém a posição em aguardo. Papa Romeo Eco Alfa Oscar, controle de Salvador, desce para nível 050, QNH 10 10, autorizado a chegada Mari. Desça para o 050, Papa Romeo Eco Alfa Oscar. Gol no 645 no solo, aos 41 no livre à direita, no 2, 1 decimal 1. 1, 2, 1 decimal 1. Janer 6143, check trem. O altímetro marca 1014, venta de 1,70 graus com 8 nós, sem livre pouso na 1,0. Depois no 010-1014, estado 6432. Série 2020, autorizado a chegada Mari, desça para o 060, vou ir na proa de Itap, QNH é 1014. 54 no 5, está condicionado após tirar o tráfego na curtíssima, ali mantém pistão no gás. Série 2020, o tráfego na posição de 1 hora, 67 milhas rumo nordeste, cruzando nível 180 para nível 050. Um Bravo Eco 2. É 6143 no solo, aos 44, livre à direita, 121, decimal 9. 121? Perdão, 121, decimal 1 hoje. Decimal, obrigado. 415, tem livre decolagem da 10, venta de 170 graus com 7 nós. Muito boa noite, após a rolagem do trip ali, mantém em pistão no zero. Nós 3894, controle de Salvador, desça para nível 150, QNH é 10 14, autorizado a chegada a mais. Papa Romeu Whisky Bravo Whisky, controle Salvador, acione identificação, desça para nível 160, QNH 10014, autorizado chegada mais. (3894) reduz a velocidade para 250 nós. (3894) tráfego 12 horas, 8 milhas, mesmo rumo. Um Eco 120, cruzando o nível 130 para o 06. 0.8. 128, controle 5545, grato. Controle Salvador, boa tarde. Tip 5415. Na possibilidade, é proa de coral. Tip 5415, contato radar na decolagem. Sul para nível 140, saída coral. 140 na coral, tip 5410. Ou 1869, chame centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. Recife, Sena, 126.0, if unable 128.8, good evening, go 1869. Nós. Que Bravo Whisky, reduz a velocidade para 250 nós. Salvador, autoriza por hoje coral para o 5495. Confirme para o controle. O trip 5415 pode voar a proa de coral. Afirmativo, 5415 está presente, vai na proa de coral. Obrigado. 3894, retoração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 030, limite da proa, QD Mike 100 Simbra. Quem mantém em pista no zero? Desça para nível 110, TAM 3894. O meu Whisky Bravo Whisky, desça para nível 060, correção 070, QNH 1014. Boa noite, TAM 3567. TAM 3567, contato radar na decolagem, sua para nível 360, saída Arbor. 360 na Arbor, TAM 3567. 3567, decolou os 49 no 20, 8 controle. (3020) desce para 4 mil pés, QNH 10014. 3567 pode voar árvore direto? Tá 3567, mantém o perfil da saída. Mantém, 3567. O meu Whisky Bravo Whisky, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 030, limite da proa, QD Mike 100 Simbra. O Oceania MA 321, livre decolagem da Uno 0, venta de 170 graus, 089. Oceania 6201, após a rolagem do tráfego da companhia, Lima tem pistão no 0. Zero, QNH 10, 14, autorizado a chegada Mari. Reduz a velocidade para 250 nós. Zero, gol 1166. 18 mais 4, reduz a velocidade para 2109. 2109, Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky, reduz a velocidade para 2309. Whisky, Bravo Whisky. Aérea 2020, desce para 2000 pés, QNH 1014. Oceania 6321, decolou 52, controle 120, decimal 8. 1208, Oceania 6321, boa noite. Boa. Sol e Salvador, boa noite, Oceania 6321. Oceania 6321, contato radar na decolagem, para nível 320, saída árvore. Saída árvore, 320, Oceania 6321, pode voar direto para o Adilefa? Oceania 6321, mantém o perfil da saída. Era Lima, tem pistão no zero. Para o meu Eco Alpha Oscar, detonação para sequenciamento, mantenha a presente proa, limite, que é de Mike 100 Simbra. Que é de Mike 100 Simbra. Desce para 3 mil pés, QNH 10114. 3894, novo limite, QD Mike 120 Simbra. 120 Simbra, tá 3894. 3894, desce para 4 mil pés, QNH 10114. 4014, tá 3894. Oceania 6201, decolou 54, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, senhor 201. Cruz Salvador, boa noite, Oceania 6201, decolado da 1. Oceania 6201, contato radar na decolagem, subo para o 360, saída da 1. 360, saída da 1, 6201. TAM 3894, vetoração para o curso do localizador, curve à direita, na proa 105. Direita 105 para o lock, TAM 3894. É o Eco Alpha Oscar, 7.4 milhas. Oeste da posição Duna, reassuma a navegação, vou ir na proa de Duna, desça para 2 mil pés, QNH 10114. Autorizado a final do procedimento, LS X-Ray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado na proa de Duna, desce para 2 mil. Essa é para 2 mil pés, Eco Alfa Oscar. Para Romeu, Eco Alfa Oscar, reduzindo a velocidade para 180 nós. Reduzindo, Eco Alfa Oscar. Azul 4206 decolou aos 55, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, Morões. Boa. Para 1609. Vai reduzir mais ainda, vai com força. Controle Morões, azul 4206, passa 1200. Azul 4206, contato radar na decolagem, turva 350, saída PUC. Ao 350 na PUC, 4206. Papa Romeu, Eco Alfa Oscar, tráfego 12 horas, 3.5 milhas, na final do procedimento ILS X-Ray. Paciente vai reduzir mais ainda o Eco Alfa Oscar, nossa intenção é girar para 1.7. Precisa autorizar, curvar pela esquerda aqui, já para uma longa base aqui da 1.7. Gente, Eco Alfa Oscar, tem condições de voar na proa 070. Afirma, pode voar 070. Correção, Eco Alfa Oscar, tenha a presente proa. Chame torre, 1895, Eco Alfa Oscar. Ok, vai voltar para o localizador, torre 1895, obrigado, boa noite. Força Aérea 2020, chame torre, 1895. 1895. Portão 3294, pode voar, Duna, interceptar. Confie para o controle. Portão 3294, pode voar, Duna, interceptar. Afirmativo, TAN 3894, desce para 2 mil pés, QNH 1014, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, voando na proa de Duna, número 3 para aproximação. Sim, Duna 2000, intercepta, TAN 3894. Só acho que falando que a sua modificação está sujeita ao tráfego, a sua retaguarda tem um tráfego da TAN, um Airbus, aproximadamente 250 nós, né, indicado aqui pra gente. Então, a gente vai ver da base do senhor, você vai ter que fazer espera na rotatória, ok? Sujeito às condições do tráfego, sem modificação. Paciente, a gente só reduziu porque o controle aí pediu pra reduzir bastante, senão a gente já tava mais próximo aí, se montando aí, interferir em nada. É porque o tráfego que encontra-se à frente do senhor é um Embraer 120, tá na curta final, sem contato com a torre ainda. Prossegue me chamando pro cancelamento, me chama no marcador externo, mantendo a presente velocidade. Vou chamar aí. 2-0 para o marcador, já está visual com a pista. Passou 2-0, tem contato visual, check trem livre, pouso na 1-0, venta de 1-8-0 graus, 0-6-9. Tá certo, travado, livre, pouso 2-0. TAN 3894, na escuta do controle? Afirma. 3894, confirme velocidade indicada. 210. Gente, TAN 3894, reduz a velocidade para 1809. Reduzindo, TAN 3894. T5415, aguarde coordenação. TAN 3567, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 1288. 260, 288, boa. Oxenem 6321, chama o centro Recife, 125, correção 126, decimal 0, alterna 1288. 260, 288, ou 6301. Com base pela direita da 17. Gente, a Costa Oscar, plano modificado aos 5-9, mas é uma base curta pela direita da 1-7, agora na autorização para pouso, ok? É, já fazer uma base curta, então é igual forte. 1-1-6-6, desce para 4 no teste, QNH 1-0, 1-4. Prisou, TAN 3-8-9-4. TAN 3-8-9-4, complete a aproximação, chama torre 1-8-9-5. 3-9-5, boa. Whisky Bravo Whisky, desce para 2000 pés, QNH1014. Autorizado a final do procedimento. Correção, Whisky Bravo Whisky. Vetoração para o curso localizador, curve à direita, proa 115, reporte estabilizado, desce para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-ray. Direita 115, reportará estabilizado 2000. Gol 1166, vetoração para sequenciamento, mantenha a presente proa. Vai manter proa 66. Gol 1166, mantenha a proa 035. 035, é a prova que tá mantendo. Suzano, tá de 1-8-0 graus, 069. Utilizado pouso 1-7, qual a forte? De base para a curta final. Tá 3894, na escuta? Na escuta, vai passar onde a serra, vai estar travado. Continua a aproximação, aguardando a autorização para pouso, informo que tem um tráfego prosseguindo para pouso na 17, um Bravo Eco 2-0. Sente, 394. Para nível 1-6-0. Papapá, Foxtrot, Zulu, 63 milhas, sudoeste do VOR Salvador, serviço radar terminado, chame Ilhéus, 120, décima 1. Chame 6201. Chame Centro Recife, frequência 125, décima 1, lanterna 13325, ou Chame 6201. 13325, 6201. A 394, check-train, livre pouso a 10, o vento é de 1-8, 0 graus, 079. Gente, baixa travado, livre pro pouso 109, 039. Qual a falsa no solo agora, o 02 com fumitate? Estacionar a frequência livre. 2000 pés, QNH em Salvador, 1-0-1-4. Vou ir na proa da rotatória, guardião 02. Meia, 1166 vai cruzar o localizador? Afirmativo, 1166, novo limite QD Mike 1105. Confirma o QD Mike 1105? Simbra. Simbra. 5415. Trip 5415, na escuta do controle de Salvador? Gol 1166, vetoração para o curso localizador, curva à direita, na proa 115, reporte estabilizado. Direita 115, reportará estabilizado. 394, no solo 04, livre à direita, no 21, décima 1. 3-1, 1-0, 3-0 na 4. 3-0. 1-3-0, BM. Estabilizou o Whisky Bravo Whisky. É o Whisky Bravo Whisky, chame torre, 1-8-9-5. Boa noite. Tá mantendo 4-5. Whisky Bravo Whisky, continua a aproximação, reporte... Na 3 milhas da cabeceira na 0. Ok. Na 0 no 4. 2 e o pé. Azul 4206, controle de Salvador, prossiga. Azul 4206, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 1265. Olimpo 00, controle de Salvador, desce para nível 050, QNH 10114, autorizado chegada mais. A 3 milhas da cabeceira, o Esco Bravo Esco. Cabo que Luiz, que segue treino, livre pouso 990, venta de 170 graus, 89. Baixou, entra voz rodeira, livre pouso, pista 10, Luiz para Whisky. No final, 1166. Vem para o controle? Voo 1166, interceptor final 10. Gente, voo 1166, complete aproximação, chamo torre 1895. 295. 5415, 59 milhas, sudoeste do VOR Salvador, mantenha nível 1160, chame Ilhéus, 120, decimal 1. Salvador, gol 1166, final 10. 1166, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guarda pista livre. 9, desce pra 1500 pés, QNH 10115. Confirme sessão de pouso, é na 17 ou na 10? Sete Guardião 09, reporte na rota fora. Bravo Whisky no solo ao 02, livra direita, 12, 1 decima 1. Afirmo. No 66, check train, livre pouso na 10, venta de 170 graus, 089. Livre pouso, gol na 66, baixado travado. Guardião 09, chame torre, 1895. Prossiga, guardião. Quem sai da próxima do setor norte? Intenção de pouso no pátio? Da presente, prossegue direto parte do Graero, venta de 170 graus com 89, reporte na curta final, Guardião. 1708, apontará na curta direto do Graero, Guardião 09. É, 6, no solo agora, ao 10, livre à direita no 21, décima 1. 100, continue descida via para 2000 pés. QNH 1014, autorizada final do procedimento LSX2, reporte estabilizado. Guardião 09, tem contato do céu, sem livre pouso direto Gran Aero, venta de 970 graus com 099. 970 com 09, está visual, está iniciando. Guardião no solo, zona 4, até a próxima. Afirmativo, até a próxima, Guardião no solo, zona 4. Matrícula? Sonar, chama quando pronto pro passe. Whisky Bravo Whisky, está autorizado o cruzamento da 1735 até o pátio 5, você está na frequência livre. Lembra o uniforme, tá autorizado até a papaya, pode entrar ingresso na 1-7. Vitor Tango, tá autorizado até a interseção papá, reporte para ingresso na 1-7. Caso Vitor Tango, tá autorizado até a interseção, reporte para ingresso na 1-7. Totalmente vai cumprir o perfil da saída Arbor e após direto, conforme apresentado no plano. Siga. Alinhar e manter o nosso site Bravo Vitor Tango. Controle de Salvador, hoje disposto. 00, estabilizado, localizador. Olimpo 00, ciente, complete aproximação, Champ Torre, no 895. Matou, no 895. Oxford Serra November, está autorizado até a interseção, reporte para ingresso na 1-7. Salvador, Olympus 00. Olympus 00, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. 00. Olympus 00, contato visual, tem livre pouso na 1-0, venta de 1-7, 0 graus, com 7 nós. Olympus 00, autorizado pouso. Vai manter o ponto de prioridade boa guardada. Tem uma aeronave da 1-7 que é transporte de enfermo, vai decolar no seu trem. Gente, tem uma aeronave em aproximação para 10, vai manter a posição, vai guardar a autorização. É o número 1 para decolagem do aeródromo. Tango, atenta à esteira de turbulência, livre de colante 97, o vento é de 180 graus com 8 nós. Mantém pistão no zero. 00 no solo, 22. Livre à direita, prossegue via Alfa Delta e me chama no ponto de espera para o cruzamento da 1-0-2-8. Uno 971, desça para nível 050. QNH 1-0-5, autorizado a chegada. Autorizado, alinhar e manter o nosso site. Prossegue via Alfa, ingressa na Delta e me chama para o cruzamento da 1-0-2-8. Soltando, acione código 5176, por gentileza. A curva é à direita e chame controle 121, desse correção, 120, decimal 8. Acionado, 5176, curva direita, 1208, dado para cá. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Bravo Tango. Papa Romeu, Bravo Vitor Tango, contato radar na decolagem, soa para nível 220, saída Arpo. 220 no perfil da Arpo, o Bravo Vitor Tango. O 00 está autorizado, cruzamento da 1028, reporte livre, pista livre. O vento é de 1,70 graus com 8 nós, sem livre decolagem na noite. Gente, limpo. Tem uma série do Zero no zero. Ali mantém pistão no zero. Lembra se é? É 273, senhor. Gente, foi na proa de Serra Uísque, Novembro e Serra, Bravo Vitor Tango. Ok, graças. Gente, Fox no Serra Novembro vai manter a posição, vai aguardar para decolagem. Muito boa noite, vai até o ponto de espera e aguarde. A 3897 decolou aos 26, controle 120, decimal 8. 208, boa. 3897, passa 1410. Cam 3897, contato radar na decolagem, sou para o nível 340. 340, pode ir lá na proa de Leda ou Bridge? Proa de Leda. Leda, 897. Terra, November, tem livre decolagem da 17. O vento é de 180 graus com 7 nós. Quatro, cinco, tem nível decolagem da 1-0, vento é de 1-0 graus com 7 nós. Após a rolagem do gol ali, mantém pistão no zero. Terra November, controle no 2-0, decimal 8. Tá na saída. Abra, leva Fox Hotel November. Alfa Romeo, Foxtrot, Terra November, contato radar na decolagem, sua para nível 400, saída Arbor, vou ainda pro de Arbor. 400 na Arbor, na pro de Arbor, Fox Terra November. O meu Fox Trot Sierra November, não. Vou transponder do céu. Tô ligando, ligando novamente aqui, Fox Sierra November. Aí é 4. Amador, boa noite, chegou 645. Salvador, boa noite, gol 645. Gol no 645, contato radar na decolagem, tua para o 360, saída da El. 360 da El, 645. Para o meu Foxtrot Sierra November, para evitar tráfego, curva à esquerda, proa 260. Esquerda 260, Foxtrot Sierra November. Foxtrot Sierra November, limite é a radial 265 do VR Salvador. Limite 265 em Salvador, Fox Sierra November. Vivento 170 graus, 099, livre decolagem da 10. H1015, autorizado a final procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Sierra, o meu Foxtrot Sierra November. Tráfego 2 horas, 9.612 de milhas, mesmo rumo, cruzando o nível 090 para o 220, Papa Alfa Yankee 1. Fox Sierra November. Decolou os 32, controle no 20, decimal 8. Os 32, controle no 208, grato, até a próxima. Fox Sierra November, aguarde coordenação. Fox Sierra November. Controle Salvador, boa noite, trip 5219, decolado, arbor na sua escuta. Trip 5219, contato radar na decolagem, sua para nível 200, saída arbor. Arbor, libera a gente da restrição de 3 mil a 15 milhas. 5219, mantenha a pressão da saída. Sim, 5219. libera a reação de 4.000 em selo para o Gol 1971. Confirme para o controle, 1971. Libera a reação de 4.000 em selo. Afirmativo, desce para 2.000 pés, QNH 1015. Ok, descendo 2.000 com 1.500 e o Gol 1971. 35219, livre ascensão para o 200. Ok, livre ascensão 200, 5219. Chão 3897, chão centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13325. 351, 3325, boa noite. Papa Romeu Foxtrot Sierra November, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 1288. Papa Romeu Foxtrot Sierra November.